maravilhoso e tão feliz. Dizem que só se pode ver nos sonhos infantis. Onde é que está? Quem me dera poder também sonhar, pois só.